was most unique. The good things that I was in, how anybody know who was in. He was the right man, was the time. As I say, with the pain on the stove, é para até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, oh, oh, oh, oh. Da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez o medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, pra que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer?